achei tão sombrio, mano. Procurando algo que deixei cair, nem sempre fez parte de mim. Logo senti vontade de fugir, e eu nem sempre fui assim. Respondi a mim mesmo em vários momentos, pois os questionamentos agora são uma perca de tempo. Atitude, tenho que agir agora. Eu sempre tenho que estar em movimento. Todo dia eu relembro, nem todo dia eu lamento. Ando meio lento, propositalmente sumido. Não me sinto mais tão esquisito. Talvez eu seja um perigo. As motivações do herói e do vilão se parecem. Jogue a moeda e os dois lados aparecem. Tentado a comer os frutos do Éden, eu gosto das coisas que me ferem. Buscando um mísero motivo. Buscando um mísero motivo. Buscando um mísero motivo. Buscando um mísero motivo. Invento mentiras pra me isolar. É que nada nesse mundo vai me consolar. E mesmo o calor forte da luz solar não vai aquecer alguém que prefere se congelar. Buscando um mísero motivo. Buscando um mísero motivo. Buscando um mísero motivo. Buscando um mísero motivo.